estamos na força da união. Eu firmo nesta luz na força da união. Iluminando o pensamento, estou aqui com devoção. A consciência firme e reta só.